Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quinta-feira, 28 de maio de 2015. Destaques de hoje. Câmara dos Deputados rejeita financiamento de pessoas físicas. Senado aprova MP que muda regras do cálculo do fator previdenciário. Movimento Brasil protocola na Câmara dos Deputados pedido de impeachment da presidente. No Rio Grande do Norte, bandidos tentam explodir agência bancária em Monte Alegre. Gerente de fazenda é assassinado a tiros no dia de seu aniversário em Cacoal, Rondônia. Senado pode criar CPI da CBF para investigar irregularidades na entidade. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Novas áreas de instabilidade deixam o oeste de São Paulo com tempo chuvoso. Nas demais áreas de São Paulo, o sol aparece rápido e chove a qualquer hora do dia. No centro-oeste e sul de Minas Gerais e no sul do Rio de Janeiro, chove ao anoitecer. Nas demais áreas, tempo firme. Região Norte, faz sol em toda a região e não chove no Tocantins e sudeste do Pará. No norte do Amazonas, em Roraima, no oeste do Acre e do Pará, no centro-leste do Amapá, o céu fica com muitas nuvens e chove a qualquer hora. Nas demais regiões, o calor provoca chuva isolada à tarde e à noite. Região Nordeste, dia de sol em todo o Nordeste. Tempo firme em grande parte da região. No litoral entre Alagoas e o Maranhão, há previsão de chuva isolada. Nas demais áreas, céu azul, sem condições para formação de nuvens. Região Sul, áreas de instabilidade deixam o tempo chuvoso no norte do Paraná e no leste do Rio Grande do Sul. O sol aparece nas outras áreas, mas ainda entre muitas nuvens. Não há previsão de chuva no oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Nas demais áreas, chove fraco a qualquer hora do dia. Região Centro-Oeste. Áreas de instabilidade de uma frente fria deixam o tempo chuvoso e nublado no Mato Grosso do Sul. No sul de Mato Grosso e no norte de Mato Grosso do Sul, o sol aparece rápido e chove a qualquer hora. Sol no norte de Goiás, no Distrito Federal e no nordeste de Mato Grosso. Chove à tarde nas demais áreas. Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Dentro de instantes, estaremos de volta com as notícias nacionais. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. J. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Não é por acaso que está a ouvir estes certos musicais. Se reparar, nenhum deles é cantado nos idiomas que estamos acostumados a ouvir, português ou inglês. E é disto mesmo que vamos tratar no programa Musicália. Durante 30 minutos por semana, Carlos Bonaparte trar-lhe-á melodias que, embora sejam cantadas noutros idiomas, como húngaro, croata ou alemão, têm muito para nos contar. Venham ouvir e sentir a música de uma outra forma. Musicália, aos domingos, das 6h30 às 7 da tarde, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. A Câmara dos Deputados rejeitou no começo da noite desta quarta-feira a proposta de as eleições serem financiadas por meio de doações de pessoas físicas aos partidos. A emenda, apresentada pelo PC do B, só começou a ser votada pouco antes das 19 horas, após um imbróglio entre o PT e demais partidos contrários ao financiamento privado das campanhas e o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Ao todo, 163 deputados votaram a favor da medida e 240 votaram contra. 66 deputados se abstiveram de votar. Para alterar a Constituição, é necessário a maioria qualificada de 2/3 dos parlamentares ou 308 votos. Após essa votação, a Câmara debaterá uma emenda aglutinativa apresentada pelo líder do PRB, deputado Celso Russomano, de São Paulo, que prevê o financiamento de empresas restrito aos partidos. Já os candidatos poderiam apenas receber financiamento por parte de pessoas físicas. No Rio Grande do Norte, bandidos tentam explodir agência bancária em Monte Alegre. Chamamos do Rio Grande do Norte o nosso correspondente Francisco Silva. Cerca de 6 homens fortemente armados tentaram explodir uma agência do Banco do Brasil na madrugada desta quarta-feira, dia 27, localizado no centro da cidade de Monte Alegre, distante 34 quilômetros de Natal. De acordo com a polícia, os suspeitos ainda chegaram a instalar bananas de dinamites em alguns caixas eletrônicos, mas por algum motivo desistiram da ação. O fato ocorreu por volta das 3 horas da manhã. A quadrilha, segundo testemunhas, chegou em 2 carros. 2 homens entraram na agência e instalaram os explosivos, chegando a danificar um dos caixas e quebrar a porta de vidro do prédio. Depois de 5 minutos, por alguma razão, os suspeitos fugiram rapidamente sem acionar as bananas de dinamite. O esquadrão antibomba do Batalhão de Operações Policiais Especiais foi acionado pelo oficial da Polícia Militar da região para que os artefatos sejam removidos da agência com segurança. Policiais locais e de cidades vizinhas fizeram diligências, mas nenhum dos envolvidos foi localizado ou preso. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. O plenário do Senado aprovou a medida provisória 664, que estabelece mudanças nas regras para acesso de cônjuges de trabalhadores à pensão por morte e auxílio doença. Na Câmara, a MP recebeu emenda, que também modifica as regras do fator previdenciário, estabelecendo o cálculo chamado de 85/95. Por essa nova fórmula, que teve o apoio da maioria dos senadores, as mulheres poderão se aposentar recebendo o valor integral dos seus benefícios ou dos seus salários, obedecido o teto de R$ 4.663,75 da Previdência Social, quando a idade e o tempo de contribuição somarem 85 anos. Os homens terão o mesmo direito quando a soma for equivalente a 95 anos de idade. Assim, uma mulher com 55 anos, que tenha alcançado os 30 anos de contribuição, poderá requerer a aposentadoria integral. Atualmente, ela precisa ter pelo menos 60 anos de idade e o homem 65 anos e trabalhar 35 anos. A votação no Senado levou cerca de 5 horas e passou pela apresentação de diversos requerimentos que propunham modificações no texto. Todos eles foram rejeitados por orientação do governo à base, porque a MP corria o risco de perder a validade por decurso de prazo se fosse alterada. Movimento apresenta à Câmara pedido de impeachment da presidente Dilma. Chamamos direto da Rádio Câmara Idelene Macedo. Integrantes do Movimento Brasil Livre protocolaram nesta quarta-feira na presidência da Câmara pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Renan Santos, coordenador do movimento, disse que o presidente da Casa, Eduardo Cunha, assumiu o compromisso de que fará a análise técnica adequada. Segundo Renan Santos, a marcha a pé de São Paulo a Brasília, iniciada após as manifestações de 15 de abril, teve o objetivo de trazer a principal reivindicação das ruas, a saída de Dilma Rousseff. Conforme atestados em pesquisas que dizem que mais de 60%, 63% da população quer o impeachment e cerca de 87% da população repudia seu governo. Hoje, nosso pedido de impeachment com pareceres técnicos, com laudos de grandes juristas, foi protocolado aqui na presidência e deverá ser levado a sério. A resposta do presidente da Câmara foi diferente de todas as respostas dadas aos outros pedidos. O que eu peço a todos que estão assistindo e a todos os líderes de movimento e todo brasileiro indignado é, o jogo continua e agora colocar pressão, porque esse pedido vai sim ter que ser votado. Líderes do PSDB, democratas e minoria acompanharam os manifestantes. Segundo o líder tucano Carlos Sampaio, o pedido de impeachment é baseado na doutrina, na técnica e na jurisprudência. Por ser um pedido que tem um parecer sólido, tem argumentos jurídicos fortes, o presidente da casa, diferentemente do que ocorreu em outras oportunidades, deixou claro que vai ter que se debruçar sobre esse pedido de impeachment, pedir assessoria técnica da casa e pareceres fora da casa para para decidir favoravelmente ou contrário ao acolhimento do impeachment. Qualquer que seja a decisão da presidência da Câmara pelo arquivamento ou não da matéria, há possibilidade de recurso. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, é bonito de se ver quando a justiça funciona. Estou me referindo ao tsunami que invadiu a sede da FIFA em Zurique, na Suíça, na manhã de ontem. De maneira eficiente, mas não tão discreta, dirigentes da entidade, dentre eles um brasileiro notório, José Maria Marins, foram desalojados do hotel mais luxuoso da Suíça e dali para a prisão. A Justiça dos Estados Unidos determinou que o FBI investigasse, e num curto espaço de tempo, o grande esquema de fraudar campeonatos foi desmantelado. O Departamento de Justiça americano divulgou um documento de 164 páginas em que detalha as acusações feitas aos dirigentes da FIFA presos em Zurique. Suborno, lavagem de dinheiro, fraude, obstrução de justiça, entre outros crimes, são listados em 12 casos ou esquemas. O documento traz vários personagens sem nome, mas frisa que suas identidades são conhecidas pela investigação. O ex-presidente da CBF, José Maria Marins, é acusado de vários crimes e, especificamente, de receber suborno em duas negociações, Copa América e Copa do Brasil. Segundo a Procuradora-Geral de Justiça dos Estados Unidos, Loretta Lynch, o suposto esquema de corrupção que envolveu dirigentes da FIFA, Conmebol, CONCACAF e empresas de marketing esportivo ocorreu ano após ano, campeonato após campeonato. Loretta Lynch afirmou que 110 milhões de dólares, 349 milhões e meio de reais, foram usados apenas no esquema envolvendo a Copa América Centenário, que ocorrerá no ano que vem no próprio país. José Maria Marins repartiria uma propina de mais de 20 milhões de dólares com mais três comparsas que o FBI pretende identificar. Todos serão levados para os Estados Unidos, onde receberão as devidas sentenças. Que bom se os agentes americanos também pudessem dar uma espiada nas negociações para trazer a Copa para o Brasil, a construção dos estádios que começaram com um valor e alguns casos foram multiplicados inúmeras vezes. Sem contar que no anúncio o ex-presidente Lula alardeou que não seria gasto dinheiro público nestas construções. A maioria foi paga com dinheiro do contribuinte brasileiro, o nosso dinheiro. Pior ainda, aqui mesmo denunciamos que muitos virariam elefantes brancos, pois as cidades-sedes ou os próprios estados não tinham times e competições que fizessem jus a estas construções. O de Brasília, o que custou mais caro, 1,5 bilhão, hoje virou sede de algumas secretarias do governo do Distrito Federal. O ideal, nestes e noutros casos, é que os envolvidos com as maracutaias devolvessem o dinheiro roubado. Apertar no bolso dos corruptos e corruptores. É exatamente ali que eles sentem mais a dor da punição. Não é por outra razão que Lula e Dilma estão preocupados, pois é na justiça americana que o escândalo de Pasadena e os prejuízos aos investidores americanos na Petrobras ainda estão sendo investigados. A justiça de lá, terminantemente, não é igual à de cá. Direto de Brasília, José Voitschumas. O Jornal Brasil Notícias faz um breve intervalo. Voltaremos dentro de instantes. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta.

transferiu inadvertidamente a amostra de antraz para um laboratório comercial e as autoridades governamentais de saúde continuam examinando outras amostras que foram enviadas a laboratórios em outros 9 estados, disse o funcionário aos jornalistas. Não se conhece nenhum risco para o público em geral e não há suspeitos ou casos confirmados de infecção por antraz entre os trabalhadores potencialmente expostos em laboratório, disse em um comunicado o coronel Steve Warren, porta-voz do Pentágono. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovou ontem uma resolução em que pede maior proteção para os jornalistas que estão em zonas de conflito. É uma resposta às diversas ameaças que enfrentam estes profissionais, incluindo o terrorismo. Aprovada por unanimidade, a resolução é o segundo texto que o órgão da ONU dedica à defesa dos profissionais de comunicação social. O primeiro foi aprovado em 2006. O novo texto pretende reforçar a proteção dos jornalistas e esclarecer que, em muitos casos, a segurança das populações civis afetadas por conflitos depende do trabalho desenvolvido por estes profissionais. O trabalho dos meios de comunicação social livres, independentes e imparciais constitui uma das bases essenciais de uma sociedade democrática e, portanto, pode contribuir para a proteção dos civis, assinalou o documento. A América Latina é uma das prioridades da Rússia, isolada no cenário internacional pela crise na Ucrânia, afirmou nesta quarta-feira o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, depois de se reunir com sua colega venezuelana, Delcy Rodrigues. As relações entre Rússia e América Latina chegaram a um nível de qualidade inédito, resultou Lavrov em uma coletiva de imprensa junto a Rodrigues, acrescentando que se a América Latina se converteu em uma das prioridades de Moscou, não é por oportunismo. A Rússia quer dar prioridade à América Latina, porque está impressionada com a autoridade cada vez mais forte, com a crescente influência da América Latina no cenário internacional, disse o ministro. O jornal Brasil Notícias faz mais um breve intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Saiba o que aconteceu na última semana em Portugal. Carlos Bonaparte deixa-o a par das principais notícias do país em apenas 15 minutos. Saiba tudo sobre política, economia, ciência ou artes em Portugal Informativo. Segundas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Defensoras do aborto temem que a composição atual do Congresso possa levar a retrocessos na legislação sobre o tema, que atualmente permite a interrupção da gravidez em casos específicos como estupro, malformação fetal e risco de morte para a mãe. Para lembrar o Dia Nacional de Redução da Maioridade Materna, que se comemora nesta quinta-feira, manifestantes fizeram um protesto na noite de ontem na Praça 15, no centro do Rio. Pintadas com rostos lembrando a morte, elas montaram uma espécie de altar com velas acesas, flores e lápides pretas com nomes de mulheres que morreram recentemente por se submeterem a abortos em clínicas clandestinas. O ato foi batizado de Fiesta de las Muertas. O Congresso tem forças conservadoras muito fortes, tentando não só impedir uma legislação nesse sentido de liberação, como também retroceder nos direitos já conquistados. Temos mulheres sendo incriminadas pelo aborto, passando por uma verdadeira via crucis, muito maltratadas nas delegacias e nos hospitais quando vão procurar socorro, disse Carla Gomes, socióloga e pesquisadora sobre o aborto, uma das organizadoras do ato. Pessoas que passavam pelo local assistiam à performance e os discursos das ativistas, mas se diziam contra o aborto. Eu sou contra. Tem várias formas de se prevenir. Vários métodos anticoncepcionais. Fazer o aborto por quê? Elas estão lutando pela mulher que morre. Mas e a criança? Ou as crianças que estão matando? Indagou a vendedora de churrasquinho, Ingrid de Almeida Evaristo. A presidente Dilma Rousseff rebateu ontem as críticas do senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, ao ministro da Fazenda Joaquim Levy, e disse que o parlamentar equivoca-se bastante ao questionar a composição da equipe econômica do governo. Lindenberg defendeu o maior protagonismo do ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, nas decisões econômicas, como o fortalecimento à ala desenvolvimentista do governo. Na semana passada, o senador chegou a pedir a demissão do ministro Levy. Acho que o senador Lindenberg Farias equivoca-se bastante quando faz esta diferenciação entre o ministro Joaquim Levy e o ministro Nelson Barbosa. Eles têm uma posição de unidade em torno do ajuste fiscal. Acho que o senador está tentando construir conflito onde não existe. As posições do Joaquim Levy e do Nelson Barbosa no governo são extremamente estáveis. Nunca houve, desde o momento em que eles assumiram as suas funções, nenhum problema com eles, disse a presidente em entrevista na Cidade do México, antes de participar de uma cerimônia no Congresso do país. Senado pode criar CPI da CBF para investigar irregularidades na entidade. Reportagem de Érica Christian. O senador Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais, já está coletando assinaturas para a CPI da CBF, destinada a investigar supostas irregularidades na Confederação Brasileira de Futebol. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos prendeu em Zurique, na Suíça, dirigentes da FIFA, entidade máxima do futebol mundial, por corrupção, lavagem de dinheiro, extorsão, fraude eletrônica e conspiração. Entre os detentos está o ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Segundo as investigações, o grupo cobrava propinas milionárias para fechar contratos comerciais e ceder competições para outros países. Zezé Perrella afirmou que as investigações dos Estados Unidos podem municiar a CPI. Nós temos um fato muito grave, né? Já existem pessoas presas pela polícia americana, que já está investigando esse episódio há mais de 3 anos. Então, eu acho que diante da gravidade da situação, nós temos a obrigação de fazer essa CPI. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, declarou apoio à CPI da CBF. Esse assunto é um assunto que mobiliza a sociedade e o país cobra respostas. E se o caminho for o caminho da Comissão Parlamentar de Inquérito, nós temos que estimular. Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, que presidiu a CPI do futebol em 2000, cobrou a aprovação de uma lei que obrigue a Confederação a prestar contas. Cabe a nós do Congresso Nacional discutirmos uma nova legislação que dê nova configuração jurídica à CBF, obrigando-a a prestar contas com fiscalização do Tribunal de Contas da União, com encaminhamento ao COAF das informações financeiras. Para ser criada a CPI do Senado, precisa do apoio de 27 parlamentares, mas não está descartada uma CPI mista com a participação de deputados. Da Rádio Senado, Érica Christian. Gerente de fazenda é assassinado a tiros no dia de seu aniversário em Cacoal, Rondônia. Direto da Rádio Lobo do Cerrado, em Vilhena, Edilson Peroni. Paulo César Rodrigues, 42 anos, foi assassinado a tiros por volta das 16h40, em frente a um supermercado localizado na rua Pedro Kemper, no bairro residencial Parque Brison, mais precisamente a 100 metros do Hospital Regional de Cacoal, em Rondônia. Segundo as informações, a vítima teria descido de uma caminhonete Toyota Hilux e se dirigiu para o interior do mercado, onde pretendia comprar uma carga de gás. De forma repentina, um homem em uma motocicleta se aproximou do local e já desceu de arma em punho e efetuou 3 disparos em direção à vítima, que ainda tentou correr, mas caiu a alguns metros à frente. Após atingir o alvo, o atirador evadiu-se em alta velocidade, tomando destino ignorado. O corpo de bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao endereço da ocorrência, a vítima já havia morrido, pois não apresentava sinais vitais. A polícia militar empenhou várias viaturas no atendimento da ocorrência, mas não conseguiu abordar nenhum suspeito. De acordo com os familiares, Paulo César da Silva trabalhava como gerente na fazenda em Rondolândia, no Mato Grosso, e na presente data estava completando 42 anos de idade. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.